por ser um homem sagrado, arranca todos os pecados do índio macho e da China. O que eu não faz batizado, só apelido aos animais, dos cachorros até os baguais, que entende igual pessoa. Dá um grito, ô cusquito à toa, vê se uma égua dispara, porque eu viro uma cuchara e dou um grito, Deus te abençoe. O padre perde pro peão por não poder se casar, nunca vi padre dançar, nem sei se um dia ver. Padre, não tenho desejo, que tenho um peão de fazenda, que namorando uma prenda, abraça e tapa de beijo. Depois do beijo te venho bem bom, parceiro velho. Talvez pra arrancar um dente de res, seja de touro ou de vaca, cê finca as costas da faca ou arranca com uma torquês. O doutor perde pra o peão com sua experiência e estudo pra desguampar um rodeio. O peão pega sem receio, não adianta dar pinote, logo ele atora serrote ou quebra cabo de rei. É mais ou menos assim o sistema desses gaudério. É que o padre é um homem sério que não se mete em folia. Era isso que eu sabia, por ser um peão velho potro, nenhum é mais do que o outro. Os três têm sabedoria,